Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas, da hora da misericórdia. Essa música é muito apropriada depois do intervalo, sabe por quê? Porque toda terça-feira nós rezamos pelos doentes e com os doentes. Rezamos por aqueles que se colocam em orações e eu quero pedir cura, Senhor, os doentes. Cura, Senhor, os enfermos. Eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que acompanham a hora da misericórdia nos hospitais. Agentes, voluntários, recentemente do Pequeno Príncipe, os voluntários que passam nos quartos dizendo: olha mãe, você que está do lado dessa criança, reze a hora da misericórdia. Eu quero colocar aqueles que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, aqueles que sofrem. Cura, Senhor, os doentes, pela vossa misericórdia. Obrigado àqueles que rezaram ao vivo o terço da misericórdia comigo. Padre, eu quero rezar com o senhor, como é que eu faço? É 0-41-3221-6070, é o número para você rezar. Padre, eu nunca consigo, tua hora vai chegar. Filhos queridos, escute o que foi deixado como testemunho de vida, como testemunho e partilha da presença do Senhor, escute. Eu tenho um problema no sangue, e há pouco tempo eu estava muito mal, tanto foi bebendo água benta todo dia, pedindo para Deus me curar. E estou quase curada. Esse dia eu fui fazer os exames, deu quase normal. Então eu agradeço a Deus e ao Padre Reginaldo que mostrou esse caminho para a gente. Meu nome é Sebastiana, moro aqui em Umbará. E agradeço a Deus por tanta graça recebida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Obrigado a você do Umbará, que me acompanha pela Rádio Evangelizar, de onde tudo começa. Filhos queridos, vamos nos debruçar sobre o Evangelho do dia? Sobre esse alimento espiritual, Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavra de salvação, somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre. Por isso meu coração se abre para escutar. E o texto de hoje, Marcos 2, 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos começaram a abrir caminho, arrancando espigas. Os fariseus então disseram a Jesus: olha, por que eles fazem no dia do sábado o que não é permitido? Ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando passou necessidade e teve fome? E seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães da oferenda, que só os sacerdotes podem comer, e ainda deu aos seus companheiros, e acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje mostra como Jesus age com liberdade. Enquanto que os mestres da lei eram escravos da lei, Jesus era livre. Por isso, Jesus lembra o fato de Davi, que agiu também com liberdade quando comeu dos pães que eram reservados aos sacerdotes. O que Jesus quer mostrar com isso? Que ele desrespeita a lei? Não. Não é isto. Porque eles, preste atenção, e quem diz isso é o Papa Bento XVI, no livro, quando ele ainda escreveu, sendo o cardeal Ratzinger. Quando Jesus age assim no sábado, não é para desvalorizar a lei, é para dizer que Deus, por 7 dias, fez o mundo e no sábado descansou. Quando Jesus diz: eu também sou o Senhor do sábado, quer dizer: eu sou o Criador, eu sou Deus. Agindo com liberdade, Jesus ensinava aos discípulos que a religião deve ser praticada com bom senso, que é importante ter fidelidade às tradições, mas sem depor contra a vida. Jesus afirma: eu sou o Senhor do sábado, eu sou, portanto, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Diga comigo: eu confio em vós. Principalmente nessa terça-feira, quando rezamos com os doentes, quando rezamos pelos enfermos. Levanta tua mão direita. Derrama sobre todos os jovens. Derrama sobre as famílias, Senhor. Derrama sobre os doentes, sobre a igreja. Derrama sobre todos nós nesta tarde de terça-feira. Tem uma graça que você está precisando muito? Apenas diga: Senhor, na vossa misericórdia eu espero, na vossa misericórdia eu confio. Me purificarei nesta fonte, buscarei. Busco, Senhor, na vossa misericórdia. Em vosso santo sangue me purificarei. Em vosso santo sangue me purificarei. Pegue a água, pegue os remédios, pegue a roupa de uma pessoa enferma. No ritual de bênção dos enfermos, eu faço toda terça-feira, tem escrito lá uma frase que me marca muito: Jesus, que passaste pelo mundo fazendo bem, curando os enfermos, tocai nestes enfermos. Essa é a frase do ritual. Eu vou repetir, e quando eu falar nestes enfermos, eu quero que você diga os nomes dos enfermos que te vêm à cabeça. Jesus,